Eu falo de tapioca. Às vezes lembro um saci e rimo minhas verdades com tinta cor de açaí. Alô, meu povo paraense! Chegou a hora! Vamos lá, quem são eles? E pra que tu foi plantado? Se calha, perdeu o Ita. Eu sou Chaves, hoje é festa. Na toada mais bonita. Didino, e pra que tu foi plantado? Se calha, e faz uma canção de ti. Oi, debaixo, debaixo dos teus pés existem matas e marés, constelações sentimentais, um Tocantins e madrigal. Vamos lá, quem são? Azul, em um coração lindo, lindo. Tempo da canção, na dança de tudo cante. Nas cantorias que o menestrel, a graça de criar, em seu acreditar, nunca é a poeta, é que tem? Sem ter vergonha, e nosso amor carinho, revela em São Brasil. O quê? O quê? A força da canção. É o quê? É isso. Às vezes lembro, saci, de rimo-me.